namora. E eu aqui querendo que ele se dane, que vá embora. Se você quiser, o meu coração vai ser seu agora. Se você quiser, vou te dar amor 24 horas. Derrama esse amor em mim. Derrama, derrama, derrama esse amor em mim. Eu vou te mostrar como é que se ama. Derrama esse amor em mim. Derrama, derrama, derrama esse amor em mim. Eu vou te mostrar como é que se ama. E pra você, derrama esse amor em mim. Zezé de Camargo e Luciano, que estarão amanhã aqui. Eu sou João de Caruaru, rapaz, a gente tá curtindo o sucesso da galera que vai estar aqui hoje e amanhã. A gente ouviu por aqui Coladinho, Zé Vaqueiro Original, que também estará amanhã, junto com Iguinho e Lulinha aqui na Rádio Cidade, tá bom? Cheiro no coração, se cuide, tá bom? E se Deus quiser, tamo junto amanhã aqui a partir, né, da tarde. Lembrando que amanhã programação especial, tá? De São Pedro. Você está ouvindo Toca Todas. Água Mineral Santa Joana, a melhor e mais vendida água mineral do Brasil. Jogando com você o futebol pernambucano. Conheça também os refrigerantes Santa Joana nos sabores laranja, uva, guaraná, limão e cola. Água Mineral Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Você já conhece a forma mais inteligente de usar a luz do sol? Pois é, o Grupo Virtrum é uma empresa caruaruense que já ajudou centenas de clientes a economizarem por meio da energia solar, sejam em residências, lojas e até indústrias. Temos uma equipe treinada para facilitar o processo de instalação das suas placas, de forma rápida e com os melhores equipamentos do mercado. Além disso, temos um acompanhamento exclusivo para cada um dos nossos clientes. E aí, está pronto para fazer um investimento que vai te fazer economizar muito nos próximos anos? Entre em contato conosco e receba uma proposta de acordo com a sua realidade. Fone 819-9222-0440. Tá do seu lado no dia a dia, com medicamentos e perfumaria. Na farmácia Guedes, a qualidade que você confia. Vem! Farmácia Guedes tem tudo que você precisa. É a sua farmácia preferida. É a sua farmácia preferida. Farmácia Guedes, farmacêutico Genésio Guedes Júnior, CRF 10808, Rua São Nicolau de Mira, 500A, bairro João Mota, Caruaru. Peça pelo Disque Entrega 98986-4718. Farmácia Guedes. O De Casa Enxovais oferece o que há de melhor em enxovais, tudo para garantir seu conforto, seu bem-estar e principalmente para que sua casa fique mais bela. Loja ampla e moderna, sempre visando qualidade aos seus clientes. São artigos para cama, mesa e banho e também venda de cortinas prontas, tapetes e pijamas. Venha conhecer nossa loja e ficar encantado com o que temos a lhe oferecer. Dividimos em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. O De Casa Enxovais, deixando seu lar mais aconchegante. Rua Visconde de Inhaúma, 849, Maurício de Nassau. Fone WhatsApp 81 99160 4042. Para convidar todos para acompanhar o programa mais alegre do rádio pernambucano. Muita música, muita fofoca. Mas a vida ali é bom demais, né? Eu e Cacá te esperamos a partir das 6 horas da tarde, segunda a sexta-feira, aqui na Rádio Cidade 99.7. Traz com a gente pelo 998780997. Baixe o Flix Cidade e vem embora ser feliz. É o frango das 6 horas, menino. E aí? Apoio Lave Lave, a sua lavanderia no Caruaru Shopping, e Atitude Jeans, loja no Fábrica da Moda e no Polo Caruaru. Não corra risco, vale coletivo. É mais seguro, mais gostoso e é legal. Vá tranquilo pra escola, pro trabalho e pro lazer. Coletivo faz de tudo por você. Coletivo. fortalece o nosso povo, transporta a família do mais velho ao mais novo. Coletivo, trabalha sem parar, nossa vida é nosso povo, nossa vida é transportar. Não abuse da sorte, vá tranquilo, Vale Coletivo. A Casa Nova Construção informa. Nos dias 28 e 29, véspera e dia de São Pedro, as lojas da Casa Nova Construção abrirão normalmente. Essa é a sua oportunidade de comprar os melhores produtos com atendimento especializado e garantir as melhores condições. Então aproveite os dias 28 e 29 para fazer suas compras com mais tranquilidade e fechar o melhor negócio. Pensou em material de construção? Lembrou de Casa Nova. Lojas abertas nos dias 28 e 29 de junho. No Arraiado Unicompra é muito mais economia. Tem preço baixo de verdade pra fazer sua alegria. Aqui tem mais pra você fazer bonito no São João. Arraiado Unicompra tá no seu coração. No Arraiado Unicompra aqui tem preço baixo e alegria. É dois pra lá e dois pra cá. No forró da chegou a hora da sua empresa contar com o melhor plano de saúde da região. Muito mais saúde e prevenção para os seus colaboradores com a Unimed Caruaru. Conheça os nossos planos empresariais pelo número 81-99963-8727. Não importa o tamanho da sua empresa, temos condições exclusivas de acordo com o perfil dela. E o nosso atendimento também funciona no WhatsApp 81-99963-8727. Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Atenção comerciantes e lojistas de Caruaru e região. A sua loja de etiquetas, tags, adesivos e sacolas personalizadas se chama Digimpress Etiquetas e Embalagens. Sacolas boca de palhaço personalizadas de todos os tamanhos você só encontra na Digimpress Etiquetas e Embalagens. Somos fabricantes de sacos de embalar confecção. Enviamos para toda a região. Digimpress Etiquetas e Embalagens. Rua Esdras de Farias, 753, Salgado. Fone WhatsApp 81996631767. Deu vontade de comer aquela comidinha regional? Então corre para Dona Macaxeira. Encontre a maior variedade em pratos da terra, sem falar da tradicional macaxeira servida com acompanhamento de sua preferência. Vem pra cá ou faça seu pedido pelo WhatsApp 993-2422-67. Entrega delivery, Dona Macaxeira, Avenida Leão Dourado, 711. Estamos de volta com os sucessos do momento. Rádio Cidade, toca todas. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências.

pensando em tudo que aconteceu. Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu. O combinado era da gente se reencontrar. Quem sente saudade primeiro ligar. Enlouqueceu e desapareceu. Plantou amor no peito e não voltou pra regar. Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos. Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços. Serei aí e eu amando você. Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos. Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços. Serei aí e eu amando você. Com Jorge e Matheus e Cauã. Eu nem dormi pensando em tudo que aconteceu. Guardei em mim cada detalhe que a gente viveu. O combinado era da gente se reencontrar. Quem sente saudade primeiro ligar. Enlouqueceu e desapareceu. Plantou amor no peito e não voltou pra regar. Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos. Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços. Serei aí e eu amando você. Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos. Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços. Serei aí e eu amando você. Promessas não são contratos, beijos nem sempre são pactos. Eu deveria saber que sentimentos vazios não preenchem os espaços. Serei aí e eu amando você. Eu amando você. Eu amando você. Com Jorge Matheus. Matheus e Cauã. Coisa boa. Você ouviu? Toca todas, aqui na Rádio Cidade. Você está ouvindo a Rádio Cidade, uma emissora do grupo AJS de Comunicação. Na frequência 99,7 FM, Caruaru, Pernambuco, Brasil. Agora na cidade, 2 horas e 59 minutos. Agora, na Rádio Cidade, Cidade Notícia. Cidade Notícia. O resumo dos fatos da última hora. Nessa quarta e quinta, né, véspera de São Pedro, o São João de Caruaru recebe grandes atrações, como Wesley Safadão, Zé Vaqueiro, Zezé Camargo e Luciano. Shows começam a partir das 7 horas da noite. A programação segue ainda no palco 360, no Polo do Repente, no Polo Mestre Vitalino, além de apresentações nos polos Juarez Santiago, Camarão, Azulão e das Quadrilhas. O São João de Caruaru segue até o próximo sábado, dia 1º de julho, e ainda vai ter atrações como Mano Walter, Matrusco Leite, Batista Lima, Raíssa Saia Rodada e Joelma. Essas e outras informações você confere no site cidade 997.com.br. Uma nova edição Cidade Notícia às 4 horas. Jorge Brandão, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Você ouviu Cidade Notícia. Cidade Notícia. O resumo dos fatos da última hora. Pensou em conforto e versatilidade em jeans? Então conheça a Atitude Jeans. Venha para as nossas lojas conferir. Temos as roupas jeans que revelam o melhor das tendências atuais. Peças indispensáveis em todas as estações. Atitude Jeans. Lojas na Fábrica da Moda e Polo Caruaru. Jeans é com Atitude. Atitude Jeans. Sismuc Regional, trabalho e luta. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau. Telefone 81-3723-6542. Chegou a hora da sua empresa contar com o melhor plano de saúde da região. Muito mais saúde e prevenção para os seus colaboradores com a Unimed Caruaru. Conheça os nossos planos empresariais pelo número 81-999-63-8727. Não importa o tamanho da sua empresa, temos condições exclusivas de acordo com o perfil dela. E o nosso atendimento também funciona no WhatsApp 81-999-63-8727. Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. A Casa Nova Construção informa. Nos dias 28 e 29, véspera e dia de São Pedro, as lojas da Casa Nova Construção abrirão normalmente. Essa é a sua oportunidade de comprar os melhores produtos com atendimento especializado e garantir as melhores condições. Então aproveite os dias 28 e 29 para fazer suas compras com mais tranquilidade e fechar o melhor negócio. Pensou em material de construção? Lembrou de Casa Nova. Lojas abertas nos dias 28 e 29 de junho. E se você pudesse ser uma versão nova de você hoje? Pudesse não, você pode! Ative seu modo confiante com a tintura Max Tone. Você é livre para se revelar como quiser e brilhar. Mostre ao mundo uma nova versão de si mesma. Renove seu visual com a tintura Max Tone Proteção Max Plex. Brilho extremo, cor intensa, uniforme da raiz às pontas. Max Tone, liberdade para ser mais você. Saiba mais em embeleze.com. E agora, um recado especial para nosso ouvinte, Clarice. Clarice, eu sei que você não para de pensar em mim. E aonde você for, eu vou estar com um boleto atrás de você. As dívidas não param de incomodar o seu dia. Chegou o Tudo em Dia Caixa. A sua oportunidade de quitar as dívidas atrasadas com desconto de até 90% de acordo com as condições do contrato. Mas corre, que é por tempo limitado. Acesse caixa.gov.br/tudo em dia. Caixa, é por você, é por um novo Brasil. Hora certa. Apoio JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar. Agora na cidade, 3 horas e 4 minutos. Setup montado e pronto, pronto, pronto, pronto. Agora, agora, você curte na Rádio Cidade. Top Mix. Lançamentos, novidades e as mais tocadas das pistas. Rádio Cidade. Top Mix. Aquela que não sai da sua cabeça. A sua playlist toca mais alto na sua Rádio Cidade. Apresentação, Scarlett Lima. E tudo mais que tem direito, porque tá começando agora o melhor programa musical de Pernambuco. É o Top Mix chegando no seu radinho. Até as 5 da tarde, euzinho Scarlett Lima, tô junto com vocês, escutando e tocando o melhor da música nacional e internacional, só aqui na Rádio Cidade. Rádio Cidade. E você já sabe, a programação fica muito mais legal quando você participa junto comigo. Então manda mensagem lá no WhatsApp Cidade, que é o 998780997, e pede aí o som que você tá afim de escutar ou o clipe que você tá afim de assistir, porque aqui na Rádio é som de rádio e imagem de TV. Na cidade é pau! Então sintoniza aí, vem se embora comigo. Ser feliz, curtir horrores, porque a magia tá como? Altíssima. Ai, que delícia. E para acompanhar a Rádio Cidade com imagem é muito simples, é muito fácil. Vai lá na sua lojinha de aplicativos e baixa o Flix Cidade, que é o FLIX Cidade. Cidade. Tem aí em iOS, tem aí também no Android, aonde você for, a Rádio Cidade tá junto com você. Mas se você gosta de assistir na sua TV, 50 polegadas, 4K, Ultra HD e tudo mais que tem direito, para ver esse rostinho maravilhoso, lindíssimo meu, também é possível. Vai lá no... me esqueci como é o nome, no navegador, e coloca o seguinte. www.cidade997.com.br/flix, eu vou repetir para você. www.cidade997.com.br/flix. E aí você acompanha a experiência 100% Rádio Cidade na telinha da sua TV. E pra começar com muita animação, vamos curtir Dua Lipa com Dance the Night, que é a trilha sonora do filme da Barbie, que vai lançar dia 20 de julho. Eu estou já contando os dias pra assistir. Ai, tô animadíssima. Vamos embora então de música, eu tô esperando seu pedido, hein? Simbora! Playlist toca aqui. Boa tarde, cidade. Tá falando Paulo Luiz Barra da Oliveira. Aqui do meu amigo aí no Top Mix Cidade de Michael Jackson Internacional. Para oferecer para toda a minha família, todos vocês da Rádio Cidade. Valeu. Don't mind, but recordar, pra cantar junto. Top Mix, a música que virou história. Paulo Gomes solicitou a música dele. Pode pedir outra, viu? Porque eu sei que Paulo gosta de pedir umas musiquinhas aí. Além dessa, você curtiu junto comigo Billie Jean, que foi pedido do nosso querido Paulo Luiz. É Paulo Gomes e Paulo Luiz, viu? São duas pessoas diferentes. E a gente abriu hoje com ela, a maravilhosíssima Dua Lipa com Dance the Night. Já são 3h18 aqui na cidade. Tá na hora de fazer aquele intervalo rapidinho e daqui a pouco eu volto com muito mais pra gente curtir, beleza? Vamos embora! Pausa, pausa, refrescante. Daqui a pouco tem mais. Você sabia que a Coletivo Intermunicipal envia suas encomendas diariamente com muita agilidade e segurança? É isso mesmo. Fale com a equipe da Coletivo e saiba mais. Envie as suas encomendas de forma ágil e segura através da Coletivo Intermunicipal nos seguintes destinos: Agrestina, Altinho, Belo Jardim, Caruaru, Catende, Cupira, Ibirajuba, Palmares, Panelas, Riacho das Almas, São Joaquim do Monte, São José da Coroa Grande e Tamandaré. Para mais informações, consulte os nossos orientadores de embarques nos guichês da Coletivo ou fale com a gente no WhatsApp 819-8253-5207. Se liga aí! Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade! Então peça agora no Insanos Hamburgueria! É uma delícia! Dá até água na boca só de pensar! Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade! Venha saborear também nossas deliciosas pizzas! E o melhor, o Insanos Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço! Você é sincero! Você é sincero! Quem experimenta, vira fã! Insanos Hamburgueria! Burgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor. Peça já o seu no delivery. WhatsApp 819-8281-4812. Vou repetir. 982-81-4812. Insanos Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. A Pequena Sereia da Disney chega aos cinemas. Ariel quer fazer parte do mundo da superfície. Essa obsessão pelos humanos tem que parar. Eu só quero saber mais sobre eles. Mas seu desejo terá consequências. Da Disney, A Pequena Sereia. Hoje nos cinemas. Unicompra é mais que um supermercado, porque tem mais pra você. No Hortifruti você pode fatiar a sua fruta e levar só o que precisa. No açougue, carnes nobres, cortes especiais e selecionados. Na padaria, de hora em hora tem pão quentinho saindo do forno e uma confeitaria completa. Nossos restaurantes têm pratos elaborados por grandes chefs. Pizzas, massas e até comida japonesa. Unicompra, aqui tem preço baixo, aqui tem mais pra você. São Miguel Arcanjo, defendem-nos no combate. Vem aí o Louva Caruaru, dia 9 de julho, na Arena Caruaru. Venha participar de um grande evento católico, que contará com um show especial da irmã Kelly Patrícia, do Instituto Recent. São Miguel, rogai por nós. E mais, Ivaldo Dias e Ministério de Música Restauração. Será um grande momento de fé e louvor a Deus. Adquira já seu ingresso na Secretaria da Catedral, na Livraria Redentorista ou ainda através do site e aplicativo da Bilheteria Digital. Outras informações: 81 99161-5106. Realização: Catedral de Nossa Senhora das Dores. Apoio: Diocese de Caruaru. Te esperamos lá. Avante, Exército de São Miguel. Apoio, Rádio Cidade. Na Tupã há 40 anos, você é de casa. E as melhores promoções também. Compre na Tupã e concorra a 10 carros 0 quilômetro. Kit bacia com caixa acoplada, acionamento 3 e 6 litros Deca, em 10 de R$ 89,89. Serra mármore 1.100 watts Black & Decker, de R$ 349,90 por R$ 299,90. Argamassa exterior 20 quilos Portocol, de R$ 33,90 por R$ 28,90. Piso 52 por 52 tipo A Elizabeth, de R$ 35,90 por R$ 26,90. São 10 carros 0 quilômetro, não perca. A Tupã é 10 e você é de casa. Quer contratar os melhores profissionais para sua empresa? A Seletiva é a parceira ideal. Não perca tempo com contratações equivocadas. Conte com a experiência da A Seletiva Consultoria Humanizada. Atuamos com serviços de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, recolocação profissional, carreira e empregabilidade. Fone WhatsApp 819-8205-7678. Siga-nos nas redes sociais, @aseletiva. De volta, de volta. Top Mix. hora que agora tem pedido dos ouvintes. Quem chegou por aqui foi o Messias lá do Luiz Bezerra Torres. Deixa eu soltar o áudio dele. Vai, Messias. Olá, Cacá. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Olha, Cacá, toca aí pra nós ouvir. Toca aí KLB. Está difícil te esquecer. Então, toca aí, ofereço pra você, pra todos os ouvintes da Rádio Cidade. Menino, Messias agora foi longe, viu? Essa aqui é de 2000, faz um tempinho, hein? Mas é bom, né? Matar a saudade, relembrar a KLB. Tem uma geração aí que gostava muito, hein? Era a nossa boy band brasileira, né não? Então vamos embora de KLB, na sequência tem muito mais. Aquela que não sai da sua cabeça. Toca aqui. Top Mix. Tá difícil esquecer. Tirar você de mim. Nos meus olhos dá pra ver.